Bono 777, tô todos alinhados, mantém pista 10. O Bono 777 ali, mami. Salvador Tower, good afternoon, I'm the 559er, holding point behind the goal. And the 559, maintain position, hold point. Cinco sete, 28 no solo, 59, livre direito no 21, decimal 9. Direita 219, obrigado. B, está se atendendo. Pra do Forte, vai decolar então na interseção com o Pro Nordeste, 1935, 0140, Delta 500 pés. Livre decolagem da 10, o vento agora é de 190 graus com 99. Ouro, 375, vai ficar decolado. Seu Lima, ciente, acionamento, 4 a bordo, bata, chame torre, 18612 para o decolagem. Salvador, o 5728 na Alfa. Continue, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reporte, 5728. Salvador, está 3191 para cumprir aos 10, está pronto para o acionamento. 3191, estou ciente, estou com dois tráfegos puxando, após os dois o senhor vai iniciar. Paulo, tá 3895, pronto para o ataque, POB 139, autônomo às 4 horas, alterna com 3895, táxi via pátio, Índia, ajuste 1014, 18, 612, ponto espera, vai seguir um tráfego da Gol. Pátio Dia, é o ponto de espera, 0014, 186, da Deslazinho. Pátio da Juliette, 5728. 5728, mantém a sua Juliette. Mantém, 5728. Gol 1270, tá com 153 a bordo, 3 horas e 45, ordenando da Leão para o táxi. 153? 153. Índia, ajuste 1014, 18, 6 para 0. 1014, 23, gol 1270. Salvador, muito boa tarde. O gol 1777, circulou o perfil da Dael, suíço. Bono 777, contato radar, submeter 320, saiu Dael. Para 320, nada é o gol no 777. siga portão 5. Constant, prossegue portão 5, 5728. 38, correndo, 3191. Coordenando com a sua equipe de solo, após passar as Airbus da sua companhia, livrar o pátio, o senhor vai iniciar no portão 1. Então, 3191, copiou? Negativo, 3191. Então, 320 a sua companhia, taxiando via pátio. Quando mesmo livrar o pátio, o senhor inicia o push no 1. Afirmo, quanto 320, companhia livrar o pátio, autorizado, 3191. Salvador, gol no 270, posso esperar próximo? Gol no 270, Lima tem pista 10. A Lima tem pista 10, gol no 270. Andes 559, airborne at 03, and frequency approach 119.35. 119 is decimal 35, good day. Our approach on this 559. Controle, por gentileza. Aguardando. And it's 559, radar contact on departure, climbing maintain flight level 300 on the departure. 3895, mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém, 3295. Papapapapá, Romeu Lima, tem livre decolagem. O vento agora é de 200 graus com 7 nós. Decolagem, papá Romeu Lima. Matheus. Decolagem 10, papá Romeu Lima. Dois sete zero, tem livre decolagem da 10, o vento é de 190 graus com 79. 190 graus, 79, livre decolagem com 270. Lima. Gente, Romeu Lima, controle agora 11935. 11935, grato senhora, Romeu Lima. Oi, Salvador, muito boa tarde. Triplo Papá Romeu Lima, decolado no 7 pro Nordeste, na sua escuta. 10500 pelas condições duais. O corredor forte para a Serra, novembro, Mike Eco. Afirmativo, senhor. Vai reportar 20 milhas fora, o Papá Romeu Lima. 895, ali mantém a pista 10. Ali mantém a pista 10, 295. Ano 270, decolou 06, 11935. 1935, bom. Mike Fox, prossegue. Santana, senhor. 04. 104 a bordo. Autorização. Cadael, ascensão 360. Bom, 270. Charlie, Charlie, Lança em cópia. Eu quero sair no chão, no forte. Gente. Para o táxi, o tá 3191154 a bordo. 4 horas, altera Campinas. Já copiei 14, 141 PLB? 154 no PLB. 154, via Índia, ajuste 1014-18.6, Ponto Clara, Bangol. Índia 1014-18.6, obrigado, bom trabalho, 391. Decolagem da 10, o vento é de 170 graus com 7 nós. Quero dar 32, 9. Sete, agora centro Recife, na frequência 251, alternando 13325. 1251 como alternativa, 13325, gol 1-3%, grato, bom trabalho. Bom dia, tá 3191, ponto para pronto. 3191, a linha mantém pista 10. A linha mantém 10, tá 3191. 3895 decolou ao 09, 11935 controle. 1935, boa. Informe no portal DC. Ok. 2.5. Tá 3. 895, contato radar no decolagem, sua para nível 340, saiu da Delta. 340, da Delta, 3295. O controle 0121, que responde. Bem, já falei que é 7, curva direita, aqui 3, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, B04. Quatro a bordo. Na bata, acione e chame a torre. Aos com 89. Decolagem autorizada da 10, da 319. Salvador, Azan 3191, decolar, tanto escutar. No 3191, contato radar em decolagem, suba para nível 360, say down. 360, tá 319. Salvador, trip 5486. Hans 5590. Go ahead, sir. Call off top, receive center 125.1. If you're unable, 13325. Lençóis, informar saída. 125.1. If unable, 13325. 125.1, 13325. Thank you. Controle tá 319, pode voar direto da El? Negativo, temos 4 aeronaves na mesma saída, mantém o perfil. Perfil, 319. Mike Fox, prossiga. Libre Salami, já é pro táxi. Alto 500 pés, desse mantém, informa através de Pituaçu. Azul 4033. Bom dia, é o Azul 4076-1.0, informação puro. Azul 4076, sendo identificação dessa via chegada a Mari para 2000 pés. Ajuste de altímetro 1.0.4. Desce Mari para 2000 pés, 1.0.4. Ajuste o Azul 4076. E que é o Delta, chama agora torre 118 decimal 612. Controle é o papapá mais outro mais. Siga Mike, Wolf Mike. Ok amigo, está no retorno do Jardim de Alá, está mantendo 500 pés, está a 1 minuto passado o passo de Pituaçu. Ok, temos o Mike Echo Delta, um CA76, também no através de Pituaçu, atenta ao mesmo, não tem um sul tráfego no radar. Mantenha 500 pés com condições visuais, ajuste 1014, mantenha um setor que irei coordenar junto à Torre Salvador, o seu tráfego. Ah, aqui está visual com o outro igual. Gente, mantém a separação. Ai. 1270, chama Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. 1251, 3325, obrigado. Papá Romeu Lima, não tem um tráfego informado no setor. O senhor tem frequência livre para coordenação. Até o regresso. Aguarde. Papá Romeu Lima, controle. Ufa, Mike, controle. Prossiga, amigo. O senhor está autorizado a chamar a torre na frequência 118.62. Grato. Torre Salvador é o papapá Mike, Ufa, Mike. Boa tarde. Mike, Ufa, Mike, boa tarde. Reporta farol de Itapuã. Mike. Quebec Serra, controle. 895, agora com o Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. Recife 251, operação 25, boa tarde. Controle o Juliette. Juliette Quebec, Kilo, prossiga. Colado da Cruz, acessão para lançar no nível 3, acionado 0154. Gente, subi e mantém o nível 100 na escuta do controle. Informe no. Quando ele. Um ponto para o lançamento. Para o Lençóis, decolada 10 de esquerda, Momo Alba, após ECT, 11935, 5472 de transporte. correto, parte 3, reporte pronto. Reporte quando pronto para táxi. Três 3 autorizado para Ilhéus, nível 60, IC1, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda voa direto. Controle 1935, transponder 5463. 160 Ilhéus, IC1, decola da 10, primeira direita, da El Leda, 11935, 5463 ao transponder, azul 4033. Azul correto, reporte pronto. Vai abordar. Salvador, o Papão Lima está assistindo aí fora. E a mamãe. Segundo de bolso. Gente, frequência livre. Para coordenação, não tenho tráfego informal. Livre até é grátis, ó. Gente, não aguarde. Dois no meia tem livre pouso na 10, o vento agora é de 200 graus com 7 nós. Pouso na 10, 2 no meia. Mike Golf Mike, visual com tráfego da TAN na final da 10? Afirmo. Mantendo separação visual com o mesmo, vai seguir a retaguarda aguardando direto pátio 5. Reporte na final do pátio 5. Mike. Gente, no solo controlador Zuno Nada, até a próxima Delta. Boa. Mike Golf Mike, plano visual autorizado, pouso direto pátio 5. O vento agora é de 1,90 graus com 9,9. Mike. Reporta solo controlado, por gentileza. Trisão, chame Recife agora na frequência, 1251, alterna 133, decimal 25, tá 3191. 251-33, 25, tá 3191. Até a volta. É. Tá 3216 no solo 20, livra direita 121 decimal 9. Direita 129, tá 3216. Terra Mike Fox, você pode quando pronto. Autorizado a alinhar e manter o NOSET, reporte quando pronto para decolagem, encerra Mike Fox. 3216, livrou. 7, o vento marca agora 210 graus com 109. Então a decolagem, encerra Mike Fox. Mega. 21, até a próxima, Mike Wolf Mike. Sete 41, pronto, a cópia. Pronto, solo, Serra Mike Fox. A Mike Fox decolou agora aos 21, curve à esquerda. Está autorizado o cruzamento do campo da 1028. Reporta buraquinho. Gente, Mike Fox. Da 10, curva direita, saída da El Leda, voz Leda Bidev. Controle 1935, transponder 5477. Gente, web 6741, saída da Euleda Bidev, após o uniforme WISC 50. O controle é 11935, nível 340 para Guadalhos, transponder 5477, chamada 10 para posicionamento. Correto, reporte pronto. Reportará quando pronto. Posiciona na Fox no corredor forte. Gente, 11935, até a próxima, Fox. Gente, obrigado, até daqui a pouco. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, boa tarde, prossiga em redes visuais para Felipe Santana, reporte para a descida. Gente, Mike Fox. 7, portão 10, então 3216. Autorizado IDS X-Ray, o azul 4076. Autorizado nível 045 por Serra Mike Fox. Autorizado, Serra Mike Fox. Obrigado. Azul 4033, pushback, acionamento na posição 08. Aguarde o TAM partindo na 10 após o mesmo, iniciei. Ok, após o TAM vai iniciar o 4033. Boa tarde, Golo 941, sem identificação, desse mantenha 3000 via Mária, guarde LS X-Ray, ajuste no 014, Golo 941. 3000, autorizado via Mária, Golo 941. Tem Papatango. Quebec, pronto a Copa Cairu. Usado para Cairu, mil pés, 17 direita, axé, controle 1935, torre 186, transponder 0161.